Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Continuamos por aqui com a divulgação daquela que é alguma da melhor música pop rock que se vai fazendo por esse mundo fora, principalmente a que se faz nos países de língua inglesa como Inglaterra ou os Estados Unidos da América. Bem-vindos ao arranque da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Olá, começamos com o trabalho de longa duração para os norte-americanos White Denim, tema inicial do mesmo disco, It's Him. e continuamos com um outro grande nome da música americana, no caso talvez a mais tradicional, Joe Henry. Boxes like a trap strung with wire in the light of old tires piled in on fire, wearing their smoke like a flower in bloom, cut like the thread in a pipe fitter's room. I dig in the dirt and yank at the root of the shadow's dark vein in her story gone mute, till I burn with the blue of a hangman in time, and I give away what never was mine. Oh, I give away what never was mine. The prey of my tongue, the mean feral song still yet to be sung, the one with your name called out in the street, that with or without me will always repeat, like a coin in a mirror jukebox machine, can set the world spinning like cheap gasoline, sending up sparks in the air, how they shine, as I give away what never was mine. Oh, I give away what never was mine. All truth of darkness and sleep plays like the arc of a lamp and for keeps, dancing with fury, heat in both hands, that wilts me to you in the place where I stand, in love with your doubt and deaf to my own, awake to the hole in the heart of my bone, as I shake and sing, beating out time, and I give away what never was mine. Oh, I give away what never was mine. Inspirado pelo menos na alguma da música mais tradicional norte-americana, um nome já incontornável, grande criador de canções, Joe Henry, seu mais recente disco, Reverie, de lá desta vez escutámos Strung, e de seguida para algo completamente diferente, apesar do álbum ter um nome em inglês. Chris Douglas é norte-americano e vive presentemente na Alemanha, em Berlim, assina como Douglas, e o nome desse disco é qualquer coisa como Benacadran Dicht. vão soar dois temas. Este que já se escuta chama-se 8-4-2006. O seguinte, 3-9-2004. Todos os temas do disco têm como título a data em que foram compostos. Douglas. bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Orelha Extra, primeira hora, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, e depois ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. Continuamos agora ainda com alguma da música que já nos começa a chegar deste ano, 2012. No caso é o projeto do italiano Davide Tomate, que assina precisamente com o seu apelido Tomate. O álbum chama-se 16 June e foi criado precisamente entre esses seis dias do início do mês de junho. Continuamos assim, portanto, dentro da temática dos temas musicais que têm datas do calendário na sua criação, como foi o caso do que ficou para trás, o projeto Doglish. Criado, como dissemos, entre 1 e 6 de junho, todos os temas por este italiano, o Tomate. O álbum vai sair no dia 5 de março, através da Monotrem, e ligou cada um desses temas a um acontecimento da história humana. Vamos ouvir o que o inicia, CE2, e que está ligado aos 100 km da órbita do satélite CE2, precisamente. Vai ficar por aqui então, Tomate. Thank you. primeiro disco para este projeto italiano, Tomat. 1-6 June, o tema C2, engenho espacial que circundou a Lua a uma distância de 100 km na recolha de informação. Todos os temas estão ligados a um acontecimento da história humana de variedíssimos anos, mas que aconteceram sempre entre 1 e 6 de junho. Mais música nova ainda por aqui, norueguesa Ingvild Langard, com a ajuda de Gunhild Mathia Olausen no violino, Anne Martollen na percussão e vibrafone, e Jorn Ekset nos teclados. Fedra. Teu nome Fedra, o álbum chama-se The Sea, saído na editora Rune Gramophone, e por aqui estreamos o mesmo com Death Will Come. You

Barry Ryers com Make Your Mind de Cheap Perfume e o norte-americano Sam Cohen Yellow Birds. Rings keep falling in the leaves. chamam-se Yellowbirds. As canções são de Sam Cohen, tocadas por uma boa mão cheia de amigos. O disco tem o título The Color. Por aqui ficamos com The Rest of My Life e Rings in the Trees. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. I need to step on Linda's head before I break your neck, before I cross your leg. We got a love unseen like no other that's been before us. Hank and Haggerty, climb by Kate, a Blackfoot Sue gets in your face. We got a love unseen like no other that's been before us. Beautiful girls and beautiful men fighting each other again. I remember Linda's head. I'm dreaming about Linda's head. Hey, what you looking at? Boy, don't stare. Do you like the way she combed my pattern in her hair? Is something happening down there? We got a love unseen like no other that's been before us. Beautiful girls and beautiful men beating each other up again. I remember Linda's head. I'm thinking about Linda's head. I'm dreaming about Linda's head. Unseen like no other that's been before us. Beautiful girls and beautiful men crushing each other's skulls again. I remember Linda's head. I'm thinking about Linda's head. I'm dreaming about Linda's head. Linda's head. I'm dreaming about Linda's head. I'm dreaming about Linda's head. You got me drunk after the match. I told you secrets over sausage and mash. I spilled the beans. Now I have to kill you. Two's company and three's a crowd. Think what you like, but don't say it out loud. Don't spill the beans, don't say it out loud, or I'll have to kill you. Easy, easy, gorgeous George. Feather, boa, velvet gown. There's a rumor going round, and every masked man needs a mouth. Bomber Pat Roach set on the coach. We'll bring bloody mayhem when we hit the big time at Wolverhampton Civic Hall. Easy, easy, gorgeous George. Easy, easy, lovely George. Gorgeous George, the lisping birder of the Mecca. You got me drunk after the match. I told you secrets over bangers and mash. But now the cat is in the bag, and the bag's in the river. Brian Glover, Burlett Baxter, Nancy Boy on a double-decker shuts his eyes and dreams that heaven is a Midlands Shangri-La. Gorgeous George got a ninja to avenge all bully teacher. Gorgeous George, mincing mauler of the top rank. Count Bartelli is unmasked. The zebra kid is unmasked. The red scorpion is unmasked. Gorgeous George didn't need a mask. So take the weight off your feet. Have a kip in the back of a transit. When you awake, the lights of Wolverhampton will shine before your eyes. Easy, easy, gorgeous George. Easy, easy, lovely George. Gorgeous George, mincing mauler of the Mecca. A Wits Britânica em muito boas mãos, no caso específico as de Luke Haynes, Nine and a Half Psychedelic Meditations on British Wrestling of the 1970s and Early 1980s. Desta vez os temas escolhidos foram Linda Said e Gorgeous George. Novo para Reports. Primeira hora de Orelha Extra de hoje com Fernando Cabrita, Dynamo Cambridge, o regresso dos Reports com Kitten Face e até ao fim os Hawks de Rub. Yeah.

Lembro-me de ser adolescente e de o ver em Sete Rios, na fila de espera do autocarro, com uma pasta na mão, e de achar que ele não tinha nada a ar de músico, mas apenas e tão somente a ar de senhor que ia ou voltava do emprego. Lembro-me de minha mãe chegar a casa e anunciar que o tinha encontrado e que ele lhe contara coisas sobre a história da guitarra portuguesa. Lembro-me de achar que a minha mãe devia exagerar na importância que atribuía àqueles encontros com aquele senhor que não tinha nada a ar de músico. Um músico, julgava eu, não era uma pessoa que se encontrava na rua, muito menos alguém que conversava connosco. Um músico, um grande músico, só aparecia nos concertos em cima do palco. E quando acabava de tocar, retirava-se e nunca mais ninguém o via até ao concerto seguinte. Lembro-me de achar que aquele senhor que comigo esperava o autocarro para Benfica, o tal com quem a minha mãe conversava, e o grandioso Carlos Paredes, não deviam ser a mesma pessoa. Lembro-me de ser já uma mulher e de um amigo me dizer que a característica mais espantosa da música barroca era a energia. Lembro-me de ficar a pensar nisto e de achar que tão bem a música dele continha isso, essa força que propulsa, esse músculo desmaterializado que circula e se desdobra. Lembro-me de estar a viver noutro país e de não saber se era uma dorzinha ou se eram cócegas no coração o que me acontecia quando ouvia a música dele. Lembro-me de estar com a música dele a escrever sobre o país português, de apenas a música dele ser possível, de apenas a música dele conter os campos e os rios e o céu e o mar portugueses e de apenas a música dele ser Portugal. E de todas as minhas palavras serem um outro país qualquer, e de todas surgirem irrelevantes, e de todas elas desaparecerem, levadas pelo prodigioso músculo que voa. Thank you. destaque está a acontecer por aqui na Orelha Extra, sempre no início desta segunda e última hora, já vem desde a semana passada, é a reedição de dois grandes discos do mestre da guitarra portuguesa, Carlos Paredes, no caso, tal como a emissão passada da Orelha Extra, o disco Guitarra Portuguesa, originalmente lançado em 1967, reeditado agora tal como o outro, de 1971, Movimento Perpétuo pela Norte Editora, pela americana, norte-americana editora Drag City. Ouvimos três temas: Divertimento, Romance número 1 e Romance número 2, precisamente de Guitarra Portuguesa. Para a semana começamos com o disco Movimento Perpétuo. Lemos também um texto de Sara Adamopoulos, incluído no livro Movimentos Perpétuos, textos para Carlos Paredes. Tem por aqui muitos textos sobre este músico português, infelizmente já desaparecido. Para além de Sara Adamopoulos, também Eduardo Lourenço, Jorge Silva Melo, José Saramago, Luís Osório, Manuel Alegre, Mia Couto, Pedro Mexia e muitos mais. Como dissemos, início da segunda e última parte de Orelha Extra. Agora a música de Kurt Vile. Yeah.

mais um disco a sair em março deste ano. O regresso dos Nedry. O trio que são dois terços britânico, Londres e Bristol, e um terço japonês de Osaka, no caso a vocalista Ayu Okakita. O novo chama-se In a Dim Light e estreamos por aqui o mesmo com este Post Six, os Nedry. E agora é tempo de darmos a conhecer Adrian Young. Falling in love so easily. Young compôs esta banda sonora para um filme não existente, depois de ter composto para uma película real com o título de Venice Dawn. Adrian Young presents Venice Dawn, Something About April. Ficamos com dois temas para introduzirmos por aqui este novo artista. Turn Down the Sounds e It's Me. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. We'll be right back. Sun, Holy Ghost, a dupla de São Francisco Girls com Vomit e Mads Christensen, A Cradle in the Bowery. nativo de Chicago, Matt Christensen, Someday I Won't Matter, incluído em A Cradle in the Bowery. Suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, ao sábado em Portugal, Ruc Rua e Castrense. Podcast em www.orelhaextra.com. já habituais por aqui, claro está, Balaclavas. O mais recente, Snake People. E o tema já nosso conhecido, Art Pose. E o que dizer das fabulosas irmãs britânicas Becky and Rachel and Thank, a não ser coisas muito, muito boas. É um novo álbum, como se depreende pelas palmas, gravado ao vivo para DN Tanks. DN Tanks a prestarem homenagem num concerto ao vivo às canções de Anthony and the Johnsons e também de Robert Wyatt. As seis primeiras pertencem a Anthony e as oito seguintes a Robert Wyatt, no alinhamento do disco que se chama Diversions Volume 1, The Songs of Robert Wyatt and Anthony and the Johnsons, live from Union Chapel, London. Começamos por ouvir Bird Girl, precisamente de Anthony and the Johnsons, e vamos escutar o grande clássico já de Robert Wyatt, Donde Están DN Tanks. Música